Lucas, eu quero ver se você lembra dessa daqui, ó. Não fala nada, deixa tudo assim por mim. Eu não me importo se nós não somos bem assim. É tudo real, as minhas mentiras. E assim não faz mal, e assim não me faz mal, não. Noite e dia se completam, e o nosso amor e ódio é eterno. Eu te imagino, eu te imagino, eu te conserto. Eu faço a cena que eu quiser. E tira a roupa, eu tiro a roupa pra você. Minha maior ficção de amor. E o quê? Eu te recriei. Você? Só pro meu prazer. Só pro meu prazer. De tu moleque tá de volta. Só pro meu prazer. Noite e dia se completam. E o nosso amor e ódio é eterno. Eu te imagino, eu te conserto. Eu faço a cena que eu quiser. Eu tiro a roupa pra você. Minha maior visão de amor. E eu te recriei. Só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Prazer. Só pro meu prazer. Só pro meu prazer. E quem curtiu faz barulho aí. Coisa linda.